Azul 279, não autorizado táxi via Alfa Kilo, posição 04 Lima. Alfa Kilo, posição 04 Lima, 279. Poxa, é 6655, você quer como São Papá, na posição 06, para cópia para Guarulhos. Copy para o Solo? Solo, é o Oxenair 6355. Oxenair 6355, abaixo, cópia. Pensa, 128 decimal 8. Eu sim, 288. Controle Salvador, 1097, decola 1510 na rua Lepa. Sou 1097, contato radar, via saída A, vou subir e mantenha 360. Saída A, vai subir e mantenha 360, 1097. Papatango Eco Delta, Foxtrot, confirme procedente. Sierra Romeu, Solo 13, então estacionado, já tem livre corte. Boa tarde. De voo 070, ajuste 10 no meia. Descentrado 070, 10 no meia, retrovado. Para 2231, sem restrições, desça para 2000 pés. Ajuste 10 no meia, autorizado sinal, procedimento elétrico, freio da pistão, 10 é posto estabilizado. 2016, é posto estabilizado no ILS 2231. Papatão Eco Delta Foxtrot. Estacionamento 06. São 3217 autorizado. Puxa bem estacionamento, chama pelo táxi. Vai chamar táxi, são 3217. É posse da Vez de Veracruz. Controle transfere no 208. 208, boa tarde. Volo 620, pronto, cópia. Autorizado Recife, via rota do plano de voo, nível 370 autorizado, saída Puca, transição Caju, decola pistona 0, primeira curva esquerda. Transponder 5571, frequência do controle 120, decimal 8. Recife 370 aprovado, acompanha a rota do plano, decola Puca, Caju, decolando a pistona 0, curva esquerda. Estaciona no transponder 1208, controle bom, 620. 620, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. É, tá. Chanel 6355, pronto, cobre. Azul 9624, sem restrições, desça para 3 mil pés. 3 mil sem restrições, 9624. Papá Romeu, Romeu, Bravo Oscar, sem restrições, desça para 4 mil pés. Desça para 4 mil, sem restrições, Romeu, Bravo Oscar. Gol 1097, estamos em centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 288.260, gol 1097, boa. Tá, 3217 para o táxi, com 144 a bordo, 3 horas e 13, Guarulhos. Já 3217, autorizado o táxi via parte principal e Índia, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 1, 18, decimal 95, ajuste no 06. 16, parte principal e Índia, ponto de espera, 895, está 3217. Torre, passarei 2231, obrigado, Elé. Passarei 2231, ajuste de altimetro 1-0-6, vento 190 graus 079, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero. Passei, travou, pouso autorizado 2231. 360, saída da El, Leda Motiva, decola pistão no zero, curva esquerda. Correção, após a decolagem, curva direita da Eole da Módina. Transponde 5553, controle 120, decimal 8. Panela 6355, autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Zulu 10, atenção, Pantera. Da Eole da Módina, saída da Eole da pista 10, primeira curva à direita, o controle 108, transponde 5553. Acionamento 355, desenhamento correto, repasse pronto para o pushback e acionamento. Ciente, no portão 5, 6355. 8.16, 9.624. Eco Delta Fox, mantém as condições visuais. Reposta está verde, Paripe. Ono 966, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 12685, alterna 2545, Ono 966. Então, 3217 visual com a TR da passarela na final da pista no zero. Afirmo. Após o pouso mesmo, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Após a aeronave da passarela, ali mantém não no zero, tá 3217. Autorizado a 1869, informação para parte. 1869, via chegada bom, se desça para o nível de voo 050. Ajuste 1096. Passei Bonte com 050 com o PNH da 096, eu vou com 869. ISU 9624. Azul 9624, completo final de procedimento, eu chame torre 118, decimal 1895, demonstrado. A Papa Romeu Romeu, Bravo Oscar, desce inicialmente até 2.500 pés. Autorizado final de procedimento, ILS 68, apitou 90, responsabilizado. 600, liberado ILS, Romeu Bravo Oscar. F2231. Torre Azul 9624, boa tarde. Azul 9624, boa tarde. Ajuste de altímetro 10 no meio, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Reporte baixado e travado. 10 no meio, chama baixado e travado. Juliette, posição 1-2 indicada, 12. Juliette, 12, 2, 2, 3, vamos. 1-9-6-2-4, tráfego avistado. Vento 1-8-0, grau 0, 7, 9, pouso, autorizado, pistão 0. E o pouso na 1-0, 9-6-2-4. Então, 3-2-0-7, decolado aos 2-4, controle e transfere o 2-0-8. 2-0-8, boa tarde. Tá, 3217, na frente, quanto? Tá, 3217, contato radar, via saída da El, tudo em manteia, 360. 360, 3217. Pode 2000, pode valendo, 3217? Controle. Após 2000 pés, agora iniciando a curva, pode voar na frente de Leda, 3217. 2000 autorizado Leda, tá, 3217. Leda, obrigado. Carro meu Romeu Bravo Oscar, informa o tráfego na sua posição de 9 para 10 horas, mantendo no 1.500 pés, é um Papa Alfa 3-1. Deixa para 2.000 pés, reposta estabilizada. Deixa para 2.000, reposta estabilizada, Romeu Bravo Oscar. Papá Romeu Romeu Bravo Oscar, completo final de procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895, Oscar. Papá Romeu Romeu Bravo Oscar, boa tarde, possível? Tá, próximo meu externo, só respeita a base pela direita, 17. Gente, após para cancelar minha regra de voo. Está presente, Romeu Bravo Oscar. Já viu o João com a sua parceria, passando o caravão de Paris no momento. Faz transferência para a torre, Papatango Eco Delta Fox. Delta Fox está aguardando transferência. Azul 9624, no solo, aos 27, solo agora 1-2-1 no via Fox. 2-1-1-9-6-2-4-4. Salvador, boa tarde, é o Eco Delta Fox. Papatango Eco Delta Fox, boa tarde, autorizado final do 17, aguarda autorização para pouso como número 2. Após o pouso, prossegue para compacto. Aerostar, beleza, pode ser. Gente. Aguarda. Fox, boa tarde, Azul 9624, livrou na Fox. Azul 9624, boa tarde, autorizado táxi Alfa Kilo para o pátio 3. Seguindo instruções do balizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, 9629. Gol 1169, autorizado Guarulhos, nível 360, aeroveio Pesulo 10 até Taubaté. Saída da El, Leda Motiva, decola pista 10, curva direita após. Transponder 5011, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Zulu 10 Tabaté. Decola na saída da Leda, ótima. Pistola 0, curva direita, após. Transponder 50, 11, o controle 1208, gol 1169. Volou no 69, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporta na no 7, 1169. Salvador, o 8063, passa acionamento no 3. Chamei 6314, autorizado, pushback e acionamento, chame pronto para o táxi. Um ataque, real, 3. Azul 9626, boa tarde, autorizado Galeão, aerovia conforme o plano. Nível 360, saída da Euleda, transição Irume. Decola pista 10, curva direita após. Transponder 5006, frequência do controle 120, decimal 8. Azul 9626, repito o nível autorizado. Protegimento correto, reporte pronto. Para pushback e acionamento. Papatango, Eco, Delta, Foxtrot, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão no 7, vento 180 graus, 0 meia nós. Livre pouso no 7, Delta Fox. Romeu, Bravo, Austin, no visual, liberou a pista, estacionar frequência livre. Cotou não, Cotone? Estabilizado direto, Duna, reposta estabilizado, gol no 869. Ok, Duna, chama estabilizado, gol no 869. São 32, 16, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. Foi alta 32, 17? Ativo, são 32, 17, volta. São 32, 17, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. 25, 1, 33, 25, bom trabalho, são 32, 17, obrigado. Finalmente, bom gol. Delta Foxtrot, no salão 31, não autorizado, papão estacionar frequência livre. Delta Fox, a livra, a papá, já está aqui. Dia mais, dia 4.0, 1.6, ajusta, 2.0. Salvador, o Rotianer 63, monofato, Butaque, temos monofato 2 abaixo. Chamei 6014, autorizado táxi direito via Índia, ponto de espera, pista no 0, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Direita Índia, ponto de espera no 0, 295, Rotianer 63, monofato, 4 abaixo. Estabilizado, Gol 1869. Tema 869, complete os procedimentos, semi-torre 198, décima 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, Gol 1869. Gol 1869, Torre Salvador. Boa tarde, sinal normal, baixou, travou, Gol 1869. Gol 1869, tráfego avistado, ajuste 1016. Pouso autorizado, senhor, pista no zero, vento de 180 graus com 07 nós, Gol 1869. Pouso, 1869. Salvador, boa tarde, o 863, o Vasco de Sal com o Gol, está pronto para perguntar. Kushner, 6314, alinha e mantém pistão no zero. Mantém no zero, 6314. No solo aos 38, libera pista próxima interseção direita e chame solo em 121 décima 1. Passa direito, 21, boa. Solo Salvador, Gol 1869, libera na pista 1869, Alfa Juliette, ponta 6. Alfa Juliette, 6, é, para 5, Gol 1869. Pro 612, sente Gol 1869. 3-4, autorizado decolagem, está no 0, vento 180 graus, 079. Livre decolagem no 0, média 3-4. 6130, pode contar. Valores altos, pode acionar, porta de sul, 9620. Ajuste 9-0-6. É, a informação, ela começa alta, depois vai abaixando, não conseguiu copiar o 3-1-9-0. Então, 3-1-9-0, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste 1-0-1-6. Salvador, Oceanero 6314, boa tarde. Oceanero 6314, contato radar na decolagem, suba via saída bomba para o nível de voo 340. Via bomba até o 340, Oceanero 6314. Oceanero 357, passageiro Boeing, está ingressando na frente, meia gilhete, pós taxia via Índia, signo azul, estou esperando no 02, 118, espão 95, legal no 09. Então, Juliette, Índia, seguindo o azul, Oceanair 6355, no ponto espera 118, espão 95. Afirmo, confirmo via Índia, o táxi será realizado via Índia, aguarda início do táxi do azul para iniciar, ok? 635. Gente, então aguardando o táxi do azul, Oceanair 6355. Aguarde o Papa Franco Golf e Mike Alpha. Papa Tango Golf Mike Alpha, não recebe o seu transponder, cheque o mesmo. Salvador, 3560, informação, Quebec. 3560, aciona identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste 9096. Olha o código 0212 que a gente viu, eu ainda não recebo. Qual altitude que mantém? Entendi, confirma a altitude que está mantendo. 1500. Gente, o senhor está acionado algum outro transponder? O senhor já estava acionado algum transponder? Ou estava acionado 2000, confirma? Gente, se o senhor está um código 0212, eu não fiz o seu tráfego ainda no radar. Tem condição de informar a radial distância que está cruzando aí em Salvador? 9626, autorizado as linhas de decolagem, pistão no zero. Vento 190 graus, 07 nós. Siga ali, decolar 190, Excelente, reporte a 60 milhas do VR Salvador para a confirmação do lote de oportunidade de Salvador, ok? Azul 9628, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste no 06. 10016, chegada Mari, descendo para o 070. Flight, Smith, Outback Flight. Até amanhã, sou 406. Air Coordination, Vitor Tango, Vitor Gillette Tango 651. Aeronave chama controle, está 3190. Está 3190, autorizado, ITAP. É voador, não, 3190. Autorizado ITAP, eu sou 3190, desça para 2 mil pés, ajuste no 06, livre aliança, reposta estabilizada. ITAP está entre 2 mil pés, se estiver estabilizado, né? 0 vento 190 graus com 07 nós. Livre pouso na 10, o azul 4206. Azul 9626, decolado aos 47, chama agora o controle de Salvador em 120.8. Salvador 208, obrigado senhor. Azul 9626, contato radar na decolagem, subavia saída da EL para o nível de voo 360. Avia da EL 360, na 6260. Então 3190, confirma, o senhor irá cancelar as regras de voo? Cancelaria, mas aí eu vou na proa do VOR, visual e Fernando Bento, é possível? Então 3190, informa que se tu for realizar a mudança das regras, irá, provavelmente irá fazer uma órbita aguardando para pouso. Ok, então não tem problema, a gente segue aqui IFR mesmo, de acordo com o que a senhora falou. TAP 2000, tá? 3190, obrigado. 2310. Chame 6314, chame Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12685, alterna 12545, chame 6314. Vamos deixar no controle? Uma posição é o Golf Mike Alpha. Mike Alpha, reporte 60 milhas de Salvador. Transition. Preparing Israel with modification. 2 da frente. Do 9628, reduza a velocidade para 2409. 2409, o 9628. 55, autorizado decolar, pistão 0, vento 180 graus com 05 na cima. Autorizado radiar, que é decolar, Oceaner 63. 0-0-0-3. Torre de Salvador. Tá escutando, número 69. 69, confirme, pronto para decolagem, vai? Pronto, no 69. Gol no 169, alinha e mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 69. O 9628, reautorizado, descida para o nível 050. 050, 9628. 1353, 3560, 4000 litros de restrições. 3560, canceladas as restrições, já estude em TAP, desça para 3000 pés. 3300 em TAP, 3560. Chama 355, decolado ao 52, chama agora o controle do Salvador. Frequência 120, decimal 8, tem um bom voo. Muito obrigado, 20-8, Oceaner 63, por cima do trabalho. Juve, Victor Juliette, Tango 651, Tom. Juntos com o filme OAE para o de Runway to the Park. Autorizado, Dael 360, está presente, pode apoiar, Dael. Autorizado, Dael, Oceaner 6355. Descendo 1-0, Vitor Gillette Tank 651, Bonfins, Flat Level 400. Vai up Zulu 1-0 until Pugavi, and up Zulu 1-6. I'll take off Rene 1-0, right turn, dial departure and Modva transition. Dial is Delta Alpha Echo Lima and Modva transition. Mike Oscar Tango Vitor Alpha. Departure control 120.8, squawk 5511. Controle Salvador, Papa Romeo Eco, Golf e Juliette. Informação, chama externo com cheque de trem, guardando transação de pouso, TAN 3190. Entra, varanda externa, 3190. Zero, tipo Octave, then up as low as 6. Confirm, pass on board, endurance and alternate Vitor Juliette Tank 651. Zero dessa para 2000 pés, autorizado ele é sexo da pista, mas era aposta habilizada. 2000 para ter estabilizado na pista. Mas o 9628 dessa para 4000 pés, ajuste no 06. No 06 é 4000, 9628. Papa Romeo Eco Golf Juliette, contato radar 61 milhas nordeste de Salvador, desça para o nível de voo 050 na proa de Bonfe para interceptar a chegada a Bonfe. 050 na proa de Bonfe, Juliette. 0 graus com meia, 12 de nós com 3190. Achei, travou, com 3190. O 1169, decolado aos 55. Chama agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, valor. 208, boa. Só confirmando, está livre o pouso para o 3190. Afirmo 3190, livre pouso, evento 180 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso 10, 3190. Bombo contato, pouso 42, nota direto. Barreira 208 e o transporte 003. Passaria 2231. É, já posso buscar, passaria 2. Vai falar. Azul6909.com. Azul 6909, Clear Campinas, Flatlap 340, Gaia Peslu 10, Bubavia Peslu 16, Belo Horizonte, Chomod, Peslu 30, Entity, decola a pista no. After Copper, Neon 0, Right Turn, Dial Departure and Multiple Transition, Departure Control 120.8, Cox 5024. Chame torre em 118.9. 9627. Autorizado Guarulhos 360, via Peslu 10. Até Bairro, após o Bade, Peslu 44, Magog. Com a pista no 0 com a direita, será da El Transição Módica. Controle 120.8. Aciona 5025. Horizonte 360 para Guarulhos, decola 10 da El, Mótico, Peso 10, Piraí, 1 byte, Peso 44, Pagos, controle 208-5025 ao transponder para o 9627. Manda posto. Fala aí. Livrou 3190. 390, autorizado Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, 3190. Para puxar bem cancelamento, passaria 2231. Agora dentro do setor Peter Juliet Tango 651, call me ready for taxi. Azul 6919 for text 84 on board. 24 hours, 51 minutes. Divert, keep it on there. A Índia, outro ponto, Romeo Zero, call Tower, Conan Aides, 495, Canadian 1016, Azul 6919. This is the taxi runway 10 via India, on holding point, Tower 118, 1995, Azul 6919. 3190, Porto Paranço, CGDS, 2 Salvador, boa tarde, Azul 9628, a 2 milhas de externo. Boa tarde, Azul 9628, tráfego avistado, ajuste agora no 0 no meia. Continua a aproximação, agora pista livre. 1016. Vou seguir para o aeródromo onde foi feito o plano de voo, o de destino, que é João Durval, confere? Excelente, confirme seu estimado de pouso, valendo. Autorizado pista 10, vento 17 a 0 graus, 05 nós. Não só baixado como travado, livre pouso para o Azul 9628. 05. Pouso Azul, confirma? Sim, está dando passagem ao mesmo. Ingresso de leste, ponto 05. Agora, ponto espera. Gente, copiado. Frequência livre para coordenação e pouso lá dentro. Tá, o Golf Mike Alpha, no caso o senhor teria que entrar em contato conosco mais tarde pra gente solicitar junto ao FMC. Aguarde, Golf Mike Alpha. Passarelo 2231. O POB48, autonomia de meia dúzia de horas, alterna Brasília. Passarelo 231, autorizado TFI Índia, multiparador no 02, 118, espon 95, Grêmio no 0 no mesmo. E a Índia, ponto espera 2295, passarelo 2231. Nativo, você não escuta? Nativo. É, contato com a FMC CIF, a mesma não autorizou o seu pouso antes do slot, ok? O pouso deverá ser efetuado 5 minutos antes ou até 15 minutos depois do horário previsto. É, confirme suas intenções. Está reduzindo aqui o aeroporto de leve, se possível pousa na auxiliar, dentro do horário, já que a gente chegou um pouco antes. Caso não seja autorizado, a gente fará uma espera em algum local aqui próximo. A gente não faz espera em Bomb, o Eco Golf Juliette, pode ser no nível 060 ou outro nível solicitado, confia. Certo, Então, esperei bom, que nós era B0 e a possibilidade então de for adiantar mais do nosso lado, pois vamos auxiliar. Tá na primeira direita, sala 121 no azul, 963. O senhor deverá fazer espera em bom, aguardando o horário do slot, até 5 minutos antes ou 5 minutos depois. Aos 49, o pulo se dará aos 44. Tá certo então, vai fazer espera em bom, aguardando a hora do slot. Obrigado, Golfo Juliette. Aos 628, autorizado. Taxi Alfa Juliette, 103. Alfa Juliette 3, pode... Niner clear to take off from way 10. Wind is 170 degrees 05 knots. Clear for take off runway 10, Azul 6909. Oi, boa noite, passaria 2231, ponto, espera pronto. 2231 na linha e mantém pista no zero. Levanta em 2231. Birro. Azul 6928, mantém posição de 2010 e reporta. Papatango Golf Mike Alpha, controle. Papatango Golf Mike Alpha, informa que o senhor deverá entrar em contato com a AIS para realizar o plano de voo e solicitar um slot de oportunidade. 0.8. Tower of departure, 120.8, Azul 6919, good evening. Salvador Departure, Azul 6919, climb 1000. Azul 6919, radar contact on departure, climb to flight level 340 via dial departure. Climb flight level 340 via dial departure, Azul 6919. Taxi approved, Victor Juliet Tango 651, call me on taxiway Oscar. Fly directly to Dial, Azul 6919. 6919, you can reach fly in that position. Thank you. Salvador 2231, decolado ao 07, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, obrigado. 2231, contato radar na decolagem, suba via saída bomba para o nível de voo 160. 160, informo que não comprei o restante da saída 2231. 2231, suba sem restrições para o nível de voo 160. 160 sem restrição, 2231. Para o táxi, o voo 1620, 187 a bordo, Fernando João Pessoa e a autonomia 03.2. 620, atrasado táxi Índia, puxa paredão no 02, 118.95, negão no 0 no meio. Está sendo autorizado o táxi da Pantera na Índia, no 0 no meio, na 1620. Small 1, Victor Juliet Tango 651. controle 2231, solicita quando possível pro do destino. Passada 2231, autorizado na presente posição. Autorizado na presente, então muito obrigado, 2231. Salvador, boa tarde, voo 1620, pronto no ponto de espera da 1-0. 1620, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento 180 graus com 0-5 nós. Livre, alinhar e decolar da 1-0, voo 1620.